dizendo que ia ter uma palestra muito importante. Depois que estavam todos no auditório, ele mandou trancar as portas. Ninguém sai. Nós não vamos ter palestra hoje, não. Nós vamos fazer aqui a prestação de contas da Mansão do Caminho. Vamos fazer um relatório das atividades, porque se nós disséssemos que ia ser isso, não vi ninguém. E vocês têm um dever de saber o que nós estamos fazendo com os recursos financeiros que passam por essa instituição. Então nós não temos tempo para muitas coisas, mas tempo é questão de prioridade. Outros amigos dizem assim: ah, Nazareno, mas eu sou muito imperfeito ainda, eu tenho que estudar muito, eu não vou poder ajudar, eu sou muito atrasado ainda. E o benfeitor que nos ajudou nessa palestra disse assim: Nazareno, diga para eles que esses é que precisam trabalhar mais para poder compensar o atraso. Para poder tirar o atraso, é justamente por isso que eles precisam trabalhar mais. Ah, mas eu não sei fazer nada. Mas meu amigo, está lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga se os espíritos atrasados têm alguma função no universo. E eles dizem: na construção de um edifício, não são importantes a contribuição do mais simples operário como o mais ilustre arquiteto. Então assim, todos concorrem na criação. E eu me recordo de Marcel Mariano, vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, dizendo no 5º Congresso Espírita de Fortaleza que ele teve notícias do mundo espiritual que até Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, estava ajudando no mundo espiritual. Como é que é, Nazareno? Lampião está dando palestra no mundo espiritual? Não, meus amigos. Mas está ajudando. Marcel Mariano nos diz que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, desejando atender um espírito que estava numa região muito difícil, muito abissal, no mundo espiritual, chamava-lhe, falava-lhe aos ouvidos, e o espírito, em virtude do seu baixo padrão vibratório, não conseguia perceber as palavras doces do Kardec brasileiro. Mas que Lampião, sabendo do que se passava, disse: doutor Bezerra, deixe comigo. Desceu até as profundezas abissais no mundo espiritual, e encontrando o espírito, como Lampião tinha o mesmo padrão vibratório que ele, o espírito enxergou Lampião. E ele, desembainhando a sua gigantesca peixeira, lhe disse: doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? O espírito foi correndo, sendo socorrido pelas entidades nobres que acompanhavam Bezerra de Menezes. Então, meus amigos, se até Lampião está fazendo a parte dele, por que que a gente não vai fazer a nossa? Claro que vamos. Por que que precisamos esperar para ir para o mundo espiritual, para lá? Ah, lá eu vou ajudar no mundo espiritual. Não, vamos começar aqui. Vamos começar aqui. Floresça onde for plantado. Ah, Nazareno, morro de medo de ir para umbral. Eita. Eu acho que é outro grande motivo de depressão entre os espíritas. É o medo de ir para umbral. E Frederico Menezes, palestrante espírita de Pernambuco, muito espirituoso, muito divertido, costuma dizer assim: pessoal, não tenham medo de ir para umbral, não. Por quê, Frederico? Porque lá está assim de gente conhecida. Vai ser uma festa você reencontrar o pessoal todo, aqueles amigos. Ah, você está aqui, estamos. Mas até você, Jaime, também. E tal, mas olha que coisa. André Luiz, estamos todos aqui. E tal, aquela coisa. E aquela pessoa complicada também. Ah, eu sabia que você vinha para cá. Não é? Então vamos todos nos encontrar lá. E aí a gente, em vez de ficar lá sofrendo como eu, se alguns anos atrás eu desencarnasse e fosse ao mundo espiritual, eu certamente iria para o umbral, com um sentimento de culpa, com orgulho, com me lamentando. Ia ficar lá encostado no mundo espiritual, numa região muito complicada, ia ficar lá me lamentando: ah, meu Deus, por que que eu não escutei os conselhos do nosso querido André Luiz lá no GBM? Por que que eu não escutava o convite amoroso do nosso querido Jaime, do Adalberto? Por que que eu não me ative a fazer alguma coisa aqui na Terra e tal? Ia ficar sofrendo tanto, ia estar dando um padrão vibratório tão baixo que as entidades nobres iam estar ao meu lado e eu não iria detectá-las por causa do meu sentimento de culpa. Você sabe o que é que eu vou fazer no mundo espiritual agora? Se eu for passar uns dias por lá ainda, que eu estou achando que os obsessores não vão deixar, nós vamos fazer uma revolução lá no umbral. Vamos começar a fazer palestra, fazer estudo do evangelho, estudo sistematizado da doutrina espírita. Os olhos obsessores vão dar um jeito de tirar da